nem quero fingir aqui. Se não aguenta, cê tá fudido, iludido. Sua mãe devia ter engolido ou cuspido. Nem duvido que se pá, antes de rimar eu tô possuído. Não quero te assustar quando eu for cantar, mas se extravasar não quero perder o juízo. O movimento é antiquado, sem espaço, eu penso em franja roxa, de tanga frouxa, uns manja. A grana é pouca, não dá pra ganja boa, não dá pras loira doida, aqui a fama é outra, tiozão. O rap tá virando moda, quando eu ia pra escola não era tão da hora fazer rima pro Maspati. Não duvido agora se vira trilha sonora pra uma foda do Frota com a Rita Cadillac. Não é viagem, se pá fica esquisito, sabota ouve isso e vai ter outro piripaque. Um se vendeu, outro se rendeu, rap não é mais como antes e até parece que foi sonho mesmo. Cê só quer gravar seu rap pensando no cash. Fala baixo, multistrato. Se você só curte a rima quando as bunda mexe. Pra mentir deles, 10 verdades, 10 verdades. Cê só cola no meu show pra arrumar estresse. Gostavam mais de ouvir e aprender. Se lute com essa fama, com as chana, com a grana pra querer ser Superman. O novo rap, os bicos sujos querem projeção. Mike sucção, fama pra chamar no cap. Boom bap, estrelas no meu céu, sofro outra punkação. Pulsação ouvindo Big Daddy, Kane Black. São luzes de neon, cabelo camaleão, endereçadas a um novo CEP. Delete, o tempo passou, futuro chegou, pilico brisou, mas eu confirmo que não tô pra teste. VF, CF, meu camp, Guilherme, favele, belly, confere, sem verme, panther na pele, sem blefe. Mas que beleza, mais um dia de sol. Francamente, eu quero mesmo é rap e futebol no jogo. Talento é pra quem tem, se você não tem, vai tomar no cu. Meu rap é Zulu, se fudeu de novo. Eu chapo o coco, mas juro, não pago de louco. No vai e vem, rima tem representando o povo. Respeito novo, mas sou da velha. A rua é pura, eu gosto dela, a verdadeira escola. Cês tem que entender que rap não se assemelha à quantidade de like no self, trouxa. Serve-se Dirce, vício que a Dirce pede. Flexão de consciência, sem levada nerd. Sem modos, dedo yellow e olho red. Sem mods, as novinha porta herbs. Steve Nash, triple na flip tracks. Simples, nunca rimo só o que o beat pede, ha. Um gordo toca um violão embaixo do sovaco. Que saco, a Globo e seus programas chato. Meu pai já me dizia, Lucas, vai ouvir Tupac. Rap ilude menos que as promessas do Kassabi. É o lançamento do Cinemark. Lula dá o high, mato Fernando Haddad. Não dá, fi, Maluf, não dá mais. Foda-se vocês, eu vou virar Ramais. Costa Gold X, letras e batidas pela cor, pela vida. Não faz puta, pide bitter, é só. Bem pior foi, não senti medo. A massa que é a moda e eu respondo só com o dedo. Cê só quer gravar seu rap pensando no cash. Fala baixo, eu vou testar, Se você só curte a rima quando as bunda mexe. Mentira deles, 10 verdades, 10 verdades. Cê só cola no meu show pra arrumar estresse. Gostavam mais de ouvir e aprender. Se lute com essa fama, com as chana, com a grana pra querer ser Superman. Um dois. Um salve a toda a família RZO, o Tan Clan Brasil. Tem Racionais MCs e toda a família 4P, 509E, Realidade Cruel e Facção Central, Apocalipse 16, Rosana Bronx e Posse Mente Zulu, Gê, Nega Giza, Nego Útil, DMN, Rapin Hood, X, ND e Dinadi, Detentos do Rap, DBS e a Quadrilha, Trilha Sonora do Gueto, SNJ, Função RHK, Potencial 3 e Doctors MCs. Agora a casa cai. Salve RJ, de leve Black Alien, Speed Freaks e Marral. Pavilhão 9, Taíde DJ 1, Nelson Triunfo, GOG e ao grande mestre Sabotage. Descanse em paz em um bom lugar. Yau. Obrigado a toda a velha escola do rap nacional, fundamental pro crescimento e amadurecimento do Costa Gold. Muita gratidão aos pioneiros, máximo respeito. Blow.